aí nós posta, eles curte, eles copiam, eles gostam. Se a Globo não mostrou, Rodrigo Marcos roda. Maravilhosa, ela incomoda. De um jeito sensual, é aquilo que os moleque gosta. Não vou comentar se é bacana o que ela porta, porque ela só anda na moda, é toda delícia. Ignora o psiu e responde o bom dia. De Abel dizer mil, o que que ela me queria. Que ela é linda, ela é gata, ela é toda gostosa. No camarote ela se solta, com as amigas ela se joga. Gosta de beber Chandon, tequila na polpa de frutas. Desce e vai até o chão, soltinha, solteira, pirada, maluca e vai. Linda, maravilhosa, ela incomoda. De um jeito sensual, é aquilo que os moleque gosta. Linda, maravilhosa, ela incomoda. De um jeito sensual, é aquilo que os moleque gosta. Maravilhosa, ela incomoda. Explode, THG. Aí nós posta, eles curte, eles copiam, eles gostam. Se a Globo não mostrou, Rodrigo Marcos roda. Maravilhosa, ela incomoda. De um jeito sensual, é aquilo que os moleque gosta. Não vou comentar se é bacana o que ela porta, porque ela só anda na moda, toda delícia. Ignora o psiu e responde o bom dia. De Abel dizer mil, o que que ela me queria. Que ela é linda, ela é gata, ela é toda gostosa. No camarote ela se solta, com as amigas ela se joga. Gosta de beber Chandon, tequila na polpa de frutas. Desce e vai até o chão, soltinha, solteira, pirada, maluca e vai. Linda, maravilhosa, ela incomoda. De um jeito sensual, é aquilo que os moleque gosta. Linda, maravilhosa, ela incomoda. De um jeito sensual, é aquilo que os moleque gosta. Maravilhosa, ela incomoda. Explode, THG.